mais. Pois bem-vindo a este lugar, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor está aqui. Porque fomos atraídos a este lugar pela tua presença. Te amamos, Senhor. Te preparamos, ó Deus, um lugar. Vem, se assente e fique à vontade, Senhor. Aqui eu vim para te dizer que tu és o nosso amado. Aqui eu vim para te adorar, Senhor. Aqui eu vim para te adorar. Você pode adorar ao Senhor e glorificar o nome dele. Deus está aqui. Deus está aqui.